deveria tá na cama. O excesso de trabalho com a vidinha americana. Acúmulo de lixo e a mesma falta de grana. E a solução é seu primeiro, acorda nessa semana. Da uma até as três, se fantasia de inspiração me guia até as quatro pra lembrar que é outro dia. Tão vagabunda, ela vicia sem motivo. A vagabunda que vem me mantendo vivo. E ela é boa com planos, pois assim começamos a gerar resultados, é, sem que saibamos. Que a energia que mantém os manos dia após dia é o que gera a safra dos super toscanos. Um som sólido, então sóbrio, sente o teor alcoólico que sobe em forma de código. Flow nostálgico, sono sádico, captou a experiência de viver o sonho acordado. É mágico. Não querer te aceitar é pior. Muitos músicos sabem que tem como roncar. Quando tô pronto, voltar. Ainda me falta coragem. Não querer te aceitar é pior. Muitos músicos sabem que não tem como roncar. Quando tô pronto, voltar. Em curto espaço de tempo eu vejo esse mundo tão calmo. A neblina me cala o olho, meus ouvidos que falam. Minhas composições assim digamos. Noturnas, o travesseiro não me aconchega tanto quanto que passamos, então vamos. Implorei por um sono noturno, mas não dá. Só fumo, não como, não durmo, eu já tentei. De outona ou tono no turno, eu fujo da queda do trono. Me enfurno nos sonhos pra ver se eu me aturo. Eu sumo pra ver se eu volto e depois volto pra ver se eu sumo. O escuro que veio só pra livrar meu apuro, desestresse e deixa mais seguro. Te ter, não querer te aceitar é pior. Malditos músicos sabem, tem como roncar. Quando tô pronto, voltar. Ainda me falta coragem. Não querer te aceitar é pior. Malditos músicos sabem, tem como roncar. Quando tô pronto, voltar. Estilo e prata, pouco sensata. Presta atenção, ela tá me namorando lá de cima. Garota peva, me testou. Fala de fato, sei que ela cortou a luz da parte em que uma pílula introduz. Me esconde o capuz mais, mina me conduz mais. Mesmo assim deixou, debilitado me for. Nem adianto dizer que quero parar. Não pense em como desejo morrer, só pense em como viver até lá. Não querer te aceitar é pior. Pelo que lembro, se tentei, fiquei menor. Me lembre de tentar perder a vergonha. Enquanto faço amor com a minha pele, amiga insônia. Repare nessa imagem, você traduziria de qual certo vigor. Na fisionomia é certo vigor. Espelho, espelho meu, o que me aconteceu? Eu vejo um rosto em cada lado, onde alegria e pavor, estado que estou. Sigo passo a passo, já vejo um rado riscado no espaço do ego que duplicou. Gela, no ato de coragem conquistado, olhei no olho da serpente e gravei o rosto dela. Eu não me limitei aos pensamentos, nem aos momentos, nem aos tormentos. E não tem como roncar, quando eu tô pronto voltar. Ainda me falta coragem. Então traga-me uma graça, apertado, verso noturno. Mas não traga-me um fracasso, enjoado, sono profundo. Eu sei que o necessário é relativo e que essa história corra. Veja, meu amigo, que a maldade se enxerga no escuro. Com a vida que levo na pele, revejo o que penso. É tenso, mas compenso, faço parte dela. Projeto futuro, assisto o que assisti em câmera lenta. Enquanto me deparo com a sessão de terapia ao terapeuta. Não querer te aceitar é pior. Malditos músicos sabem que não tem como roncar. Quando eu tô pronto, voltar.